Esse é meu estilo, contraditório sempre. Porque ser igual se pode ser diferente. De raiz, mas sem conservante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Esse é meu estilo, contraditório sempre. Porque ser igual se pode ser diferente. De raiz, mas sem conservante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Diz que eu tô correndo desde o dia que eu nasci. Na encolha não dá, não fico. Me desculpe. Pra semente eu não vim. Comigo é assim. Mas se Deus quiser, vou deixar o que vale ouro pra mim. Corro o risco do hospício me cercar. Corro o risco de tão louco eles me rejeitar. Sem perder de vista o que me subsidia. Ser um guerreiro zulu. Valorizar a família. Inspiração sugestionada. Dos malandros da nascente. Sem mencionar na noite. Mais uma pá de gente. Paz, união, amor e diversão. Peregrinando atrás da felicidade. Vou então. Corro o risco de ser mal interpretado. Dos irmãos fazer careta pro meu lado. De tanto risco, me apresentaram toca disco. Back to back, o suco, o risco. Esse é meu estilo, contraditório sempre. Porque ser igual se pode ser diferente. De raiz, mas sem conservante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Esse é meu estilo, contraditório sempre. Porque ser igual se pode ser diferente. De raiz, mas sem conservante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pra mim é bom ser parte da história. Como é de som, foi em outrora. Só que a minha maneira, malandreadamente brasileira. De Emily Berliner aos versos que o lembra. Atentem a corrente que liga toda essa teia. É bom entender de onde tudo veio. Depois de um certo tempo compreendo o que tenho. Relaciono o passado, presente e o amanhã. Há dois séculos à frente pesquisarem sobre o clã. Uma trupe de trovadores, é isso que verão. Sádicos que giram de costas vencendo a opressão. Aperte o play, homem de PA. Vamos que vem, só não pode parar. Pode crer. Talvez eu incomode tanto quanto os estralinhos. Que talvez só tenha valor pra quem sabe o que é risco. Esse é meu estilo, contraditório sempre. Porque ser igual se pode ser diferente. De raiz, mas sem conservante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Esse é meu estilo, contraditório sempre. Porque ser igual se pode ser diferente. De raiz, mas sem conservante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Tic-tac, cê vai me ouvir no rap. Tic-tic-tac, na rumba, no reggae. Infelizmente não consigo limitar. Nessa cultura tudo tem um porquê. Conhecimento não acaba, só destrói você. Procure um real significado assim como 2, 3, 4. Tem pra mim. É fácil, é? Onde cê viu? Cê DJ de hip hop no sudeste do Brasil. É sado, alto flagelo, suicídio. Essa é a real de quem começa do início. Tem que tá no sangue e não na manga. Gastar o que não tem pra ter o mosca branca. Depois só correria que DJ não teme. Haja 3345 RPM, porque esse é meu estilo contraditório. Porque ser igual se pode ser diferente. De raiz, mas sem conservante. Prefiro ser essa metamorfose. Esse é meu estilo contraditório. Porque ser igual se pode ser. De raiz, mas sem conservante. Prefiro ser essa metamorfose.